humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com Humor Não Se Brinca, este extraordinário podcast. Hoje estamos aqui para cumprir uma promessa. Na semana passada, se bem se recordam, trocamos basicamente as voltas e em vez do Carlos Coutinho Vilhena tivemos o nosso primeiro convidado internacional, Maurício Meirelles. Cara, vou falar uma coisa que não uso no meu espetáculo, mas é uma coisa que eu percebi que o feminismo ganhou por causa da minha mulher na minha casa. Você é casado? Não. Vocês não são casados? Eu sou. Você é casado há quanto tempo? Há um ano. Há um ano, tá. É, na sua casa quem manda? Tá, bem-vindo ao feminismo. Sabe o que eu percebo da minha mulher que eu fico puto? Que assim, eu vejo assim o mundo, feminismo. Na minha casa, não é que eu quero ajudar a minha mulher. Eu quero fazer as coisas, ela não deixa eu fazer, porque ela não confia em mim. Você tem isso na sua casa? Sim. Eu, tipo, às vezes eu quero cozinhar, ela não deixa, porque ela sabe que eu vou estragar tudo. Então eu faço trabalho de estagiário na minha casa. Mas também depois já é a segunda fase. Exatamente. Eu não fizeste. Ah, sim. Por que não me ajudas? Porque você não deixa. Exatamente. E ela só me dá trabalho de estagiário. Eu sou o cara que guarda as coisas no pote. Você sabe essas coisas assim? Eu quero cozinhar com a minha mulher, ela fala, tá bom, vamos cozinhar. Põe esse brócolis dentro do pote. Põe a sal na saleira. Eu fico que nem uma criança. Eu não lavo louça, mas não é porque eu não quero, é porque ela não deixa, porque eu posso quebrar a louça. Ela acha que eu não sou capaz. Eu arrumo a mesa, ela vai acabar e falar, parabéns. Eu sou um retardado em casa, eu não faço nada. Bem, quem quiser ouvir, está basicamente nos sítios do costume. Esta e outras, iTunes e também no Mixcloud. Assim sendo, esta semana o nosso convidado é o cientista do Facebook. Ouviram bem? O cientista do Facebook, o rapaz que faz posts cirúrgicos e estuda até ao limite das suas capacidades todo o potencial das redes sociais para partilhar as suas ideias. Ah, e pelo caminho, ainda é humorista. Vejam bem, falamos de Carlos Coutinho Vilhena. Começou a fazer comédia com os Boomerang, mas agora voa a solo e está lançadíssimo para ter um lugar no Olimpo dos humoristas portugueses. Ah, e como não poderia deixar de ser, foi uma bela horinha a falar de humor, claro, mas não só. Mas não só, ali no Bar Terraço, exatamente aí. Bem, isto dito desta maneira, até faz parecer que tivemos duas semanas inteiras acampados no Centro Cultural de Belém. Mas não, caríssimos ouvintes, nada disso. Se não compreenderam o teor desta observação, terão de ouvir o episódio da Joana Marques. Bem, mas para já, fiquemos em ótima companhia com o Carlos Coutinho Vilhena. Não é todos os dias que se entrevista o cientista do Facebook, hein? É verdade. Coutinho Vilhena, cientista do Facebook. É, aliás, gostava de ter esse cognome, não é? Sim. Ou o gajo do humor de observação, ou o gajo do humor negro. Eu sou o cientista. Sim. Não sei se é bom ou se é mau. Portanto, mas... nós, na verdade, chamámos-te para nos dares uma aula de dicas de Facebook. Mascarámos isto de humor e não sei o quê, mas... O que é que faz um cientista do Facebook? O cientista de Facebook vê... fica muito triste com menos de 3.5 mil likes, tipo 3.500 likes por post, e percebo o que é que aconteceu para ter tido 3.4, 3.2, 1.700, eu estou obcecado a esse nível. Uh-huh. E sei exatamente porque é que naquele post tive menos de... parece um bocado fútil, mas acho que tem uma... Não, é importante, pode ter a ver, tem um objetivo. Pode ter a ver só com o facto de ter graça ou não ter graça? Dificilmente? Não, pá, dificilmente. Dificilmente? Não. Porque há pessoas que têm muita graça, mas não têm muitos likes. Certo. Isso às vezes está só na forma como entregam aquela piada. Muitas vezes também com o tema, porque eu sei que um tema identificativo como amizade, relações, discussões com alguém, com uma mãe, com um irmão, é das coisas que é sempre estrelinha, bate sempre no Facebook. Ok, é como tu tens muitas opiniões e muito engagement porque fazes uma pergunta. Sim, é verdade. Acaso, mas aí depois já se nota um choque geracional. Na minha idade já não há ninguém para que faça perguntas para o ar. Não. Tenho medo disso até. Acham estranho. Verdade isso. Sim. Porquê? Espera, isso agora, que eu queria dizer. Eu acho que há uma grande diferença na internet. Sim, não, mas eu acho que há uma grande diferença entre as pessoas. Eu até já noto para a minha geração, tipo amigos meus, dos 23 para baixo, há ali um choque geracional no comportamento no Facebook. Mas como assim? Porque há os pais tipo a ver, não é? Pode haver isso. Não, mas parece que a geração, tipo ali atrás dos 22, 21, 19, está mais preparada do que mesmo, tipo amigos meus que não são do humor, são tipo gestores. Ok. não sabem estar bem no Facebook como esta geração, pá, como a minha irmã, tipo, que é mais nova, ou eu que, por causa desta profissão, sou obrigado. Uhum. E, por exemplo, é impensável, acho que alguém com menos de 23 anos, responder a um hater, pá, no Facebook, sem ser por humor, sem ser, tipo, a fazer uma piada. É impensável, tipo, a ficar picado com alguém que goza comigo. Ou te diz, tipo, que eu não tenho piada. Pá, não sei se percebes o que é que eu quero dizer. Ah. Há uma tendência para a malta mais velha responder a toda a gente que embica. Sim, isso é verdade. Mas os mais novos não? E a nova geração não faz isso? Não, nunca, nunca, nunca. Nem mesmo para comediantes, isso não existe. Porque não vale a pena. É, tipo, é uma coisa que está tão dentro da nossa cabeça que nos faz quase espécie. Como é que há malta que vive mesmo... E te imagina, eu agora, pá, tenho dois gajos que mandam a perseguir para aí há duas semanas. Do Funchal. Do Funchal? Sim. Oh, okay. Pá, um deles tem uma moto, pá, que eu já fui ver a fotografia de capa, e é PT num ginásio no Funchal. Okay. E volta e meia diz, já viste? Olha, ele conseguiu fazer uma piada sem usar os morangos. Olha, agora não falou do Harry Potter. E eu vejo aquilo, vejo a fotografia de capa dele. Sorriu bastante, pá, para mim. Mas não responde, claro, não é? Pois. Mas não responde. Agora, pá, mas aquilo mexe, uhum, mexe connosco. Sim, claro. Mas, claro. O, que, mas, pá, mas o que eu estou a achar estranho é a malta mais nova não... Não se pica com isto. Quantos tios meus é que eu vejo online que me dão uma opinião qualquer sobre a situação política e social e vem outro meu tio, manda uma aposta e eles picam-se ali. Esquecendo-se que, sim, de que sim, estão sim, online, sim. Né? Sim. Isto é impensável já, tipo, já na nossa geração. Uhum. Não sei se vocês já tiveram alguma picardia. Ah, sim, claro, tem? Claro. Como é óbvio. Sim. Sim, toda a gente tem. Eu, por acaso, não respondo. Eu já tive a fase de resposta agora. Tive poucos casos. Tive muito poucos casos. Pois, Alvin, mas também fazes parte daquelas 7 pessoas que ninguém quer chatear. Pô, não é? Este é uma pessoa fixe para pôr esta malta. Que a malta disse, não vou chatear com o Alvin, é chato. Mas há aqui uma coisa que é, os haters alimentam-se de ódio. Sim. Se tu não lhes des ódio, eles... Enfraquecem. É tipo, não é? Tipo, se bem que não alimentares. Não necessariamente. Olha, eu há uns anos, aliás, até ao fim do ano passado e durante, entre 2013 e 2016, escrevia no P3 do Público. Sim, sim, claro. Pai, tinha eras um gajo. Eras pago? Era só uma pergunta. Desculpa. Sim, desculpa. Pois diz, por acaso, um início, isto e não sei esta. Fazia aquilo por pirraça e depois, bom. E então tinha um gajo ao longo dos últimos 2 anos que consistentemente, todas as semanas, me vinha escrever, mas um mega texto, pá, insultar-me, basicamente, ou a insultar aquilo que eu tinha dito, mas sempre com base em, este gajo é uma besta. E eu, havia alturas, aquilo divertia-me, se, francamente, eu achava aquilo hilariante, como é que um gajo perdia meia hora a responder a um tipo que escrevia um texto no Público. E de vez em quando respondia-lhe, pá, mas chegou uma altura em que eu deixei por isso simplesmente de responder, porque aquilo, epá, eu não tinha tempo. Mas ele assumiu uma identidade? Não, é um gajo com um nome, pá, eu tenho um perfil normal, como todos nós, com uma fotografia, sim, dentista em Aveiro, essas merdas, pá, e basicamente... Pois pá, mas dentista já é uma profissão sim, minimamente... Sim. É, mas o que é que acontece? Depois eu não lhe respondia e ele continuava consistentemente, mesmo sendo hater... Ali estava ele, não era muito bom a ver. Agora, de repente, quando são estes casos, imagina que havia uma cena em que tu. Deixa cá ver, quem é que tu pegavas aqui em Portugal? Bah, vamos dar um exemplo internacional. De quê? Que era para dar uma lição a este hater. Que era, mas não ias bater ao hater, mas aparecias com uma pessoa que ele pensava, tipo, que este gajo vai. Que era, aparecias com o Chuck Norris. Então, é aqui o doutor Pedro. Estás a ver? E entrava o Chuck Norris. Onde é que está o doutor Pedro? Uh-huh. Mas eu acho que há uma história dessas que o Salvador Martinha, pá, já contou no Maluco Beleza. De um sim, amigo dele, pá, que é o próprio, pá, não sei quem é, que tipo, pá, mas uma pessoa tipo muito conhecida, pá, do humor. Uh-huh. Que eu não sei o nome, e ele recebe tipo uma mensagem de morte daquelas a cuspir ódio às 11h20 da manhã, daquelas um testamento, devias morrer e tal e coisa, e ele foi ao Facebook dessa pessoa, tipo esse comediante, e viu para que ele trabalhava para uma empresa, estava lá o nome da empresa, ligou para a empresa, estás a ver? Ok. Olá, eu queria falar aqui com este senhor, e eles passam para a chamada para o senhor, espera só para lhe dizer, eu sou o comediante, vi a sua mensagem, eu estou muito triste com o que me disse aqui, ai, desculpe, desligou. É pá, lindo. Passado uma hora, pá, ligou. Tipo, já contente por esse comediante ter ligado e disse assim, não, isso não era bem assim. Eu até gosto de si, uh-huh, depois de ter dito criar a morte. Portanto, todas essas pessoas que dizem isso não pensam bem. Isso é incrível. Eu não sei se vocês viram não há pouco tempo. Não são pessoas que que pensaram naquilo que, dizem. Yeah. Há pouco tempo o Guardian fez um documentário fabuloso, para aí, tem para aí 20 ou 25 minutos e vale mesmo a pena ver, que é sobre haters. O que é que fazem essas pessoas que se dedicam a ir às páginas de jornais ou de personalidades e que vão dizer mal dessas pessoas gratuitamente? Pá, tem uma coisa que eu não faço, que há imensos comediantes que fazem, que é gozar com essas pessoas, tirar um print screen e depois fazer um post com isso. Pois, ok. E isso, a nível de gestão de carreira, é fixe, porque rende sempre likes. Sim. Porque estamos a gozar com uma pessoa. Mas eu não faço isso porquê? Nós realmente, não sabemos quem é que está do outro lado. Sim. E nós, parecendo que não, nós comediantes, somos uns privilegiados quase em tudo. Uhum. No estilo de vida que tivemos. Tipo, não há um comediante muito de classe muito baixa ou... Não sei, tipo, é isso que eu acho. Uhum. E às vezes passam pessoas que até passaram algum tipo de dificuldades para na vida, têm outras histórias que nós não sabemos. E por isso é que são aqueles seres humanos com 30 pois, anos. Exatamente. E usar os nossos milhares de fãs para aniquilar uma pessoa. Sim. Pode ter um impacto nessa pessoa, uhum. por muito que seja um estronço que diga que a minha mãe é uma porca uhum. e esse tipo de coisas, uhum. Tu nunca sabes quem é que está do outro lado. Uhum. E acho que nós. Eu agora não quero ser o comediante da responsabilidade, que eu nem curto era isso. Era isso que eu tinha de perguntar. Não, perguntar. Tu és o cientista Facebook. Não, eu sou o cientista, mas não quero ser o gajo da responsabilidade. Mas, te fiz uma vez um comentário só a gozar com um gajo que me disse que eu não tinha piada. E eu fiz uma apreciação qualquer. Sobre o cabelo dele e sobre as patilhas, uma coisa muito de leve. Uhum. E ele mandou uma mensagem a dizer: olha, Carlos, eu até gosto do teu trabalho e o teu não foi bem aquele. Eu, desculpa, porque é que me precipitei? Nem devia ter dito nada. Uhum. E apaguei logo e pedi desculpa, foi a única vez. E arrependi-me e cheguei à cama com peso. Uhum. Não vale a pena para estar a aniquilar pessoas. Chegaste à cama com peso? Como assim? Com peso no peito. Enfim, cá está. Como é que é? Outro dia estavas a ter uma discussão com quem? Será que era aqui? Já não sei, eu falo com tantas pessoas. A discussão era na minha geração, que é a mesma da de Nelson, somos pessoas ainda assim bastante novas. Mais ou menos, nós temos aqui três gerações, mais ou menos. Três gerações? 30, 43 e tu? 24. Ok, exato, três gerações. Então, três gerações aqui. Gerações é 10 anos, não é? Sim. Mas anos. Reparem para alguma conversa está a fluir sem aquele choque geracional, não é? Verdade, não é? Sim. Ainda não falaram muito de informática quando chegar aí. Tu sais, não é? Sim, eu saio. Sai daqui e ficam vocês dois. Mas, não, mas eu também saio. Eu leio muito só e de mais nada. Então, espera. A discussão que eu estava a ter é que havia quase uma espécie de consenso em relação à minha geração e à tua também, uh-huh. que o Ricardo Araújo Pereira ocupava um lugar à parte no Sim, ah, no foi, humor, a Joana, foi a Joana que disse... Sim, a Joana Marques dizia isso. Mas também devia haver, na vossa geração, uma espécie de Ricardo Araújo Pereira, que não o Ricardo Araújo Pereira, mas que fosse consensual. A verdade é que não existe. Eu agora vou dizer aqui uma coisa e vamos fazer de conta que o Carlos Coutinho de Vilhena não está aqui, mas eu acho que o Carlos Coutinho de Vilhena e o Pedro Teixeira da Mota, dentro da geração em questão, têm o potencial para serem o Ricardo Araújo Pereira da faixa etária deles. Ah, ok. Posso dizer uma coisa que vai e não anda disso? Eu não, agora, isto não é... é assim, quando eu há bocado dizia que existia um grande choque, até... nos 25 anos para baixo, mesmo nisto, há aqui uma diferença brutal. Eu sinto que as pessoas de 25 anos para cima não têm a ideia, lá está, dos números que eu e o Teixeira da Mota temos, uhum. que um Dário Guerreiro tem, que um Guilherme Girinhas tem, que o Manuel Cardoso tem, com o impacto que eles têm para neste momento, é uma coisa que quase nem chega. Não chega para os amigos para o meu pai, não é? Uhum. O Ricardo Araújo Pereira quase que é transversal. Uhum. Uhum. E o que é que eu acho que vai acontecer na minha geração? Acho que as pessoas dos 25 para cima vão sempre achar que o Ricardo Araújo Pereira é o melhor, não é? Vão ficar nessa. Agora já não vai existir um Ricardo Araújo Pereira, um fenómeno mainstream que é tipo Beatle, que é dos 9 aos 99. Isso é muito interessante o que estás a dizer. Porque eu acho que exatamente é isto. Há uma diferença brutal, eu sinto isso nas conversas. Yeah. Não é nas conversas sobre temas mundanos. É... mesmo a nível do humor, de referências, de identificação, dos 25 para baixo. É engraçado, eu costumo falar sobre isso com amigos meus, mas do ponto de vista que é o efeito Dragon Ball. O Dragon Ball é a última coisa que todos os putos viram, da malta da minha idade. Sim. porque os miúdos mais novos, depois, com a democratização com a internet, sim, ou com os canais de cabo ou não sei o quê, ninguém viu as mesmas coisas. Com a fragmentação, não é? Porque está ali uma geração que é do Cinela, do Basta e do Salvador Martinha. Sim, sim. Que tem um impacto, tipo, em comparação. Claro que o Ricardo é o Ricardo e é pipi, é genial por si e tem um pedestal. Mas a nível de miúdos, tipo, é aquilo que eu sinto. Salvador, o Basta e o Cinela tem um impacto inacreditável. Uhum. E acho que essa geração dos meus pais, ou mesmo para os meus primos mais velhos, não sente isso. É, pronto, é uma segunda geração que faz umas coisas, depois há uns putos como os Boomerang que fazem umas coisas, mas não têm bem noção do retorno, sim, de público que nós temos. Uhum. Epá, é natural, porque os temas são completamente diferentes. O Ricardo, exato, tem um humor muito mais transversal. Mas espera, sabes o que é que eu acho que se calhar poderá estar a acontecer? Há quanto tempo não há uma ação de humor em Portugal que as pessoas comentem? Que pode ser um anúncio publicitário, pode ser uma ação como aquela genial para mim dos Gato Fedorento no Marquês de Pombal, sim, contra o PNR. Exatamente. Não só genial, como bastante corajosa, sim, não é? Assim, uma ação que dizem, aqueles gajos fizeram uma cena. Eu por acaso lembro-me de duas que tiveram algum impacto. Três. Uma delas foi a do licor Beirão antes do Euro, ano passado, quando o Pepe dá um pontapé na cabeça do Harry Kane e o licor Beirão faz aquela coisa humorística. Não sei quem é que escreveu, na verdade. Sim, mas isso, depois tens o da Sagres. Que sabe o que é que estás a falar? Sim, é verdade. O fenómeno... Tens o da Sagres, chega a todos, que é com o Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que não foi o Guilherme que escreveu aquilo. Guilherme Geirinhas. Foi o Guilherme que escreveu. Que, aquele discurso dele no estádio? Sim. Ok. E a outra. Ele é publicitário, Guilherme Geirinhas? É, na Bar. E... sim. Também fez o Sai da Toca Zé com o César Mourão e o Salvador Martinha. Também para o Super Bowl com o Sagres, que era aquele do Sai da Toca Zé. Exato. Que até teve algum... Depois online. E o da Orel, com o Bruno Nogueira. Da Orel? Sim. O Bruno Nogueira a tentar falar inglês, mas a não conseguir falar inglês. Mas já reparaste que até aqui se nota completamente a diferença? Pois é. Na altura, tu viste aquilo e tu chegas a casa, vês televisão e vês que os Gatos do Oriente puseram um cartaz no Marquês com qualquer coisa. Uh-huh. Os Gatos do Oriente estão na mel, tu estás a papar aquilo tudo. Neste momento, tu tens um anúncio que passa exatamente as mesmas vezes do Sai da Toca Zé ou o Orel do Bruno Nogueira, uh-huh, e o Alvin, tipo, já não sabias bem. Não, pois. E isso já não vai acontecer, porquê? Porque tens mais coisas, pá, tu tens vida. Tu estás a ver uma série, estás a ver um vídeo do Moço de um Cabresto, estás a ver. Agora, eu também acho que este fenómeno de cada um estar a ver a sua cena traz mais justiça. No sentido em que não vamos fazer campanhas de 5 milhões ou mais, mas cada um de nós vai viver muito bem. É o que eu sinto, tipo os comediantes da minha geração. E sinto também que a publicidade vem cada vez mais tipo, ter connosco. Pois, isso também tenho ideia, mas com valores muito mais baixos, não é? Epá, por causa disso, porque há muito mais variedade. Eu não sei se é valores. Eu agora também não quero estar a dar aqui uma de puto, sim, rico, claro. E bling, bling. És um puto rico? Não sou. Mas eu e o Pedro e o Guilherme e o Girinho não nos podemos para queixar, porque começámos nisto há 3, 4 anos e acho que já temos um estilo de vida que é muito complicado noutro tipo de profissão artística. Sim, é verdade. Duvido que um ator tenha o mesmo retorno. Sim. Nós temos espetáculos, temos marcas que querem fazer este tipo de coisas e as marcas estão a perceber que não vale a pena estar a pagar 300 mil euros a um anúncio que ninguém vê. É preferível dar 20% disso a um puto que vai chegar a muito mais pessoas. 20% disso é muito dinheiro, não é mesmo? Pá, eu não quero estar a falar de números, não quero. Mas, já percebemos. Mas pronto, agora é que uma coisa que tu, por exemplo, pá, tu não fazes ideia. Não é o meu pai, pá, nem os meus tios, nem nada. Pois. Se eles acham mesmo que eu, o Pedro e tu, vamos andando, que isto vai dando para viver. Pois. Porque lá está, porque é a ideia para que nós temos o Ricardo, é o quê, não é? O Bruno. Porque eu acho que também há uma coisa, mas isso tem muito a ver com a... Ora, tem a ver com a idade das pessoas, sim, que é, tu procuras coisas que possam ter a ver contigo. E eu acho, no entanto, ainda outro dia me aconteceu isso, que a forma de tu te manteres atualizado é justamente saíres da tua área de conforto, muitas vezes, e ires de encontro aos sítios onde estão outras gerações. Embora isso te possa causar algum desconforto. Aconteceu-me isso no passado fim de semana. Houve uma festa daquela editora dos Capitão Fausto, da... esqueci-me agora o nome. Cucamonga. Cucamonga, exato. Então houve assim um encontro com vários artistas e pá, eu de repente estava ali com um amigo meu, com Tedinha, e senti uma pessoa mais velha que ali estava. Era claramente, se não era mais velha, andava lá próximo. Mas, no entanto, eu gostei de perceber o que é que que o pessoal estava a ouvir, quais são os artistas, uhum, a sensação deles, como é, o que é que os DJs estão a passar. Passam cenas completamente diferentes, parece que há um mundo à parte. Para te manteres, por exemplo, tipo o Ricardo, o Herman e o Bruno Nogueira, acham que não precisam disso. Mas, por exemplo, o Salvador Martinha vem atuar imensas vezes connosco para um público que não é o dele. Uhum. São putos que querem falar para do Instagram com 16, que é o nosso público, o meu e o do. Com, ali entre os 17 e os 24, uhum, por acaso agora pá, estamos a sentir público mais velho para os últimos 6 meses. Mas o Salvador faz esse trabalho, questiona-nos para muitas vezes sobre estratégias de carreira. Exato. De, epá, isso é muito importante. Eu fui ver-vos à barraca e ele falou disso em palco. Disse, ele perguntou quem tinha, sim, mais de 30 anos, eu levantei o braço, era o único na sala com, sei lá, 60 pessoas. Sim. 70, por aí. É. Depois tu chegas a uma altura, tu sendo comediante, tu não podes viver dos teus louros do passado, dos teus triunfos, não é? Yeah. Já ninguém pode viver dos louros do passado, embora no humor... Só que há alguns comediantes que vivem disso, há alguns stand-up comedians, uh-huh, da velha escola, sim, que vivem muito do... Do levanta-te e ri, não é? Sim, sim. Tu não vês, ainda. Sim, pois. Tu não vês nenhum projeto deles na net ou na televisão, é verdade, mas eles continuam a ter trabalho porque são muito bons em palco. Uh-huh. Agora são muito bons em palco, só ser muito bom em palco em Portugal não dá, isso aí não existe, é uma coisa que não existe, uh-huh, pode ser incrível em palco, e eles são incríveis, mas têm esse... passado histórico. O que é que falta na comédia? Estávamos a falar disto em off há bocadinho e vou puxar, sim, esse assunto, mas vou pedir-te que introduzas esse, sim, assunto, sim, e vou-te perguntar o que é que falta na comédia para isto ser a cena em Portugal? Eu acho que acima de tudo, epá, só que isto tipo, vai acontecer para nos próximos 2, 3 anos, estou, uhum, estou focado, falta um bom comedy club e falta indústria, ou seja, marketing à volta, uhum, disto tudo, falta... O showbiz, por exemplo, tipo este podcast pode ajudar muito o humor. Uhum. Porque há pessoas que estão a ver coisas do Ricardo Araújo Pereira, só curtem o Ricardo Araújo Pereira, vão ao iTunes, veem este podcast ali no top 10, vão ver, começam a ver mais comediantes. Uhum. Comediantes já há e bons, dentro do nosso número. Só que eu acho, agora falta malta que são interessados pelo humor e que ajudem a isto, não é? Uhum. Uhum. Que, tipo um gajo que cria tipo, um bom site só com coisas para comediantes, um gajo que tem uma plataforma online, género Netflix só para o humor, uhum, um investidor que perceba que isto vai dar grana como ao caraças e, que, yep, e quer abrir tipo um comedy club e percebe que isto vai dar dinheiro, percebes? Uhum. Mas o Comedy Club não pode ser abrir, não se pode abrir o Comedy Club às três pancadas, não é? Não, o que é que o Comedy Club tem de ter? Eu acho que um Comedy Club tem que ser um investimento. Sério, não pode ser uma coisa feita com um gestor de marketing, com um gestor de marca tipo em si, que cria uma marca. Com o cientista do Facebook. E acima de tudo, claro que as pessoas têm de ir lá pelo stand-up, uhum, mas acima de tudo, as pessoas vão a um comedy club para dizer que lá estiveram. Tem que ser um fenómeno de moda, como a Padaria Portuguesa tinha no início. Era muito giro dizermos que íamos à Padaria Portuguesa. Uhum. O H3 teve um bocadinho isso, claro que agora estou a comparar com exemplos de restauração. Mas tem que ser giro nós dizermos que lá estamos. O Alive, é o Alive da comédia, não é? Isso, tem que lá estar pessoas importantes. Tem que se passar por lá, uhum, jovens comediantes ou os comediantes consagrados, têm de lá estar com um bloco a escrever. As pessoas têm que ter esse fenómeno de ser fixe, uhum, lá estar. E depois é um ciclo vicioso. E depois é uma ponte com os comediantes que estão lá fora. Tem que ser fixe para os comediantes que estão estabelecidos gravarem lá um especial. Porque, uhum, eu percebo, malta como o Salvador e o Cianello ou o Bastos. Para que é que iam ao Comedy Club fazer um solo para 120 pessoas para ganhar meia dúzia de tostões e gravar lá numa sala que não era fixe? Claro. Não é? Pois. Não é muito porrer para ter uma sala com 450 pessoas, sabem que ali têm as condições técnicas, gravam, vendem para o Netflix. Havia uma sala incrível, que era a Tertúlia Castelense na Maia, que tinha isso que tu estás a dizer, de um certo modo. Era, tinha um palco que era muito... muito acolhedor, uhum, e os artistas quando lá iam sentiam-se bem, não havia, sim, ninguém que ali não fosse, que, uhum, não revelasse. Cheguei a atuar lá. E então, não sentiste isso? Mas na altura, tipo, era muito fraca, hein? era muito medíocre. Uhum. Não, pá, mas correu bem, pá, porque era uma boa sala. Mas lá está, por ser medíocre e não ter sido uma noite incrível... Não ficaste com assim uma memória... Não fiquei com aquilo, mas senti claramente que há ali uma... Havia, acho que aquilo agora é uma... Tem uma série de condições incríveis. Uhum. Sim, mas aquilo já não tem essa função. Mas apesar de tudo, o Porto tem mais vida de stand-up do que Lisboa, não é? Não? Não concordo. Isso é uma coisa que existe muito, porque tem bares, não é? Exato. Tem circuito de bares. Tu em Lisboa, pá, tens muito mais malta... Ah, não, pá, não tens, se calhar não tens. Pois. Sou eu e o Pedro, pá, que fazemos, não é? E piagens umas de vez em quando o Batáguas, o Manel. Agora, lá está. Eu acho que em Lisboa não há agora, depois do Comedy Club, houve ali um boost. não há público de stand-up, há público que segue pessoas para ir ver comédia. Segue personalidades. Onde é que, quais são os bares que fazem comédia agora em Lisboa? Pá, eu não funciono muito bares porque eu não sou muito fã do bar de malta que vai lá, porque eu não conheço lado nenhum e senta-se para beber um Baileys. É perigoso. E se calhar, pá, não quero ouvir falar sobre sobre a Primark. Porque nem tenho sombra dessa referência. O que eu faço é sítios como a Barraca, a sala lá de cima, sim, ou sim, outros sítios que nós vamos procurar, ou o teatro do bairro, são salas pequenas, fazemos à bilheteira. Divulgamos uma coisa para dizer que estamos a testar material e as pessoas aparecem. E até estamos a experimentar um conceito novo, que é fazer duas sessões. Duas ou. Eu agora até me vou pôr, sim. Duas sessões. E assim sai um público, volta outro. Sim. Que é o que os comedy clubs fazem. Sim, sim, chegas sim. às 7h20, pedes uma tosta de presunto e brie e ficas lá até às 1h20 da manhã. E pode-te aparecer o Chris D'Elia como o Chris Rock ou o Dave Chappelle. Isso é inacreditável. Era uma coisa que faltava aqui. Olha, porque falamos nisso, é a altura de te perguntarmos qual é a pessoa que mais te faz rir. Eu gostava de destacar não só este silêncio, como, como se revelou acertada a escolha do sítio onde nós estamos. Vamos ficar um pouco em silêncio para percebermos como é silencioso este local. Pois é. Resultou muito bem. Não, um grande momento de humor. Tu és muito forte nisto. É a chamada escola curto-circuito. É verdade, é verdade. É a chamada escola curto-circuito. Escola curto-circuito. Os putos ainda veem o curto-circuito ou não? Não. Não? O que é que os putos veem? Sim. Afinal de contas. Veem vídeos online. É isso, de quê? Pá, vêm muito. Além do Bom Vivant. Netflix. Não, pá, tipo, acho que veio o Dário, vendes a nós um bocadito. Estás a ver? Pá, mas o que é que falta? Também falta, lá está, que a minha geração. Eu agora pá, já faço uma ponte, tal mal vim, para não vou fugir à tua pergunta. Okay. Falta também que a minha geração, Dário, Pedro Teixeira da Mota, Girinhas Manel, tenha. Não é patrocínios, mas boas câmaras e bons realizadores para fazer boas séries para o YouTube. Falta isso, falta uma boa série e bons formatos, pá, porque nós fazemos coisas com câmaras mais, não é amadoras, mas com uma qualidade mais amadora. As televisões que estão interessadas em vocês ou não? Estão. Quem? Assim que Radical? Eu, por exemplo, já lá tive duas coisas, foi os Bumerangos e o Bom Vivant. Já tivemos também, pá, eu não devia estar a dizer isto, mas pá, que se lixe, não é? Mas nós também já tivemos tipo, em negociações com televisão, e isto pá, pode parecer para presunçoso mais uma vez, porque as pessoas podem não acreditar, sobretudo malta da tua geração, mas já estivemos em negociações com TVs generalistas, mas não nos interessa. Pois, o teu público não está lá, não é? Não, porque o retorno financeiro. Porque o retorno financeiro que eles nos querem dar, mesmo que pareça muito bem pago à partida e que nós somos uns putos que estamos a cagar nas TVs grandes, não é o mesmo que nós ganhamos para nos espetáculos nas marcas ou com os vídeos para que nós estamos a fazer. Mas isso não poderia potenciar? Não. Não. Não. Não, ou seja, teres o carimbo, imagina, agora vou tirar um nome ao calhas, mas imagina, teres a TVI, teres no CV, entre aspas. Eu já fiz um programa na TV. Só se for uma coisa como o Bruno Nogueira faz, que é o Som de Cristal, uma Odisseia. Ok. Porquê que não fazem uma coisa dessas, então? Porque nós ainda não temos cara e credibilidade e sustentabilidade para pedir um orçamento desses. Essa credibilidade tem que ser conquistada. Sim, mas eu prefiro não falhar. Por exemplo, eles agora para dar um programa para a NACIC, tipo na TV, e dão-me uma série de condições em que facilmente eu falho. Porquê? Porque eu vou trabalhar mais do que aquilo que posso. Ainda não tenho a experiência de um Ricardo Araújo Pereira e de um Bruno Nogueira para ter aquele nível de produção de conteúdos humorísticos. E o orçamento é sempre mais baixo do que qualquer um deles. E o que é que isso vai acontecer? Vou para ali, queimo em praça pública. O público que está online vai ligar na primeira semana, vai achar que eu não estou no meu habitat, e por consequência vai deixar de gostar de mim menos um bocadinho. Ok. E eu não me apeteço estar a falhar à praça pública só para dizer aos pais e à geração que temos esta pressão histórica à televisão. Olha a televisão, a SIC, jornalista, a TVI, RTP, pois. Tu tens que lá ter qualquer coisa para seres alguém. Coisa que eu não sei se é bem assim hoje em 2017. Em 2013 talvez, em 2017 isto já mudou completamente, os últimos 3 anos é uma diferença brutal. Prefiro ter uma capacidade negocial para poder fazer, olha, ok, mas faço um programa semanal e sobre isto, faço uma sitcom com este orçamento, não há cá cromas, não há cá coisas feitas às 7 pancadas. Cromas é ótimo. Mas, só que eu não posso, quem é que sou eu, não é? Eu sou um puto que apareceu para há 3 anos para negociar com alguém da média capital ou do grupo empresa a dizer, não, eu não faço isto. Pá, para o caralho, não é? És um puto que chegou aqui, tipo, aceitas e já é fixe. Tens um ordenado. Olha, mas não respondeste à pergunta. Ah, é isso. É pá, tipo, em Portugal, pá, um dos que sempre me fez rir e acho que foram fundamentais ali, tipo os LX Comedy Club foram fundamentais para esta geração. Sim. Para mim, para o Teixeira da Mota e tudo. Pá, sobre, Salvador Martinha sempre foi a minha grande referência. E eu agora, pá, faço espetáculos com ele, que é muito fixe, quase em tudo. Bruno Nogueira também, muito mesmo. Tudo o que ele faz, sobretudo a nível de gestão de carreira. Sim. Ele é incrível, tipo a fazer isso. O Ricardo Araújo Pereira, pá, também. E é muito difícil, são as pessoas, pá, que me fazem mais rir. O Pedro Teixeira da Mota, pá, também é um gajo que está aqui ao meu lado. Isto parece um bocado amizade, mas faz muito rir, pelo aquele ar arrogante e aquele ego lixado que ele tem. Acho que é capaz de ser um dos gajos mais arrogantes que apareceu no humor. E é para lá, lá fora. Lá fora. Pá, acho incrível o Bo Burnham. O Chris D'Elia também é um gajo que me faz chorar a rir. Vai sair agora um especial dele, não é? Vai, pá, também, pá, todo excitado. E o Dave Chappelle. Ok. Qual desses três é que queres colocar aqui um pequeno som? Pá, Bo Burnham, vocês já puseram, porque eu sou ouvinte. Chris D'Elia também, porque Pedro. Exatamente. Pá, acho que podem pôr uma coisa que eu acho inacreditável, pá, que eu já pus isto em repeat, que é um à parte do Dave Chappelle, que eu não sei se vão encontrar, que é difícil, porque ele está no Netflix, não? Okay. Se calhar não encontram. Não, é impossível. Que é uma parte que ele diz que onde o comediante pode cair, onde é o furo, o beco do comediante, é quando participa num concurso tipo Dança com as Estrelas. Ele faz um movimento que é o que seria eu estar, depois de dançar o meu cha-cha-cha, eu sou um stand-up comedian, estar à espera do júri, a suar com uma camisinha. Ah, não, deem a vossa análise sobre o meu merengue. É tipo, um comediante não pode ser mais baixo do que isto. Ok. E mas ele faz essa parte. Espera, o Raminhas participou num programa desses? Obrigado por cortar aqui uma Alvin. Era justamente para trazer uma situação de embaraço. Obrigado. Já percebi que o Raminhos não é nada consensual no meio humorístico. É mais popular, se calhar, não é? Pá, eu acho que acho que o Raminhos tem. Temos que lhe dar tipo o louvor, porque ele trabalha imenso, é um estratega. Sim, sim, em tudo. Sim. É muito. Aquela coisa que ele fez, aquela série para o YouTube. O que ele fez foi ficar de frente com os outros conteúdos tipo que já existem. E pá, temos que bater palmas a isso. Porque aquilo, pá, está a vender muito bem. Estás a falar de banheira, a falar, das vaidades? Sim. Que agora estreou a segunda temporada, não é? Sim. Ok, mas já percebi que não te identificas com o humor do Raminhos. Acho que era funchar. Epá, não é aquilo que eu adoro, não é? Não é aquilo que eu adoro, tipo, vejo tudo, porque eu gosto de estar atento a tudo. E acho que ele tem boas estratégias de comunicação, tipo, acho isso importante, mas pá, não faz aquele número de observação, por exemplo, pá, como faz o Salvador. Pá, nesse sentido, não é dos comediantes, pá, que eu mais me identifico. E acho que já fui, pá, demasiado honesto neste comentário que eu fiz. É difícil, talvez, comediantes, por isso, tipo, abrir o coração, assim. Talvez por isso, vou-te salvar e vou colocar aqui justamente o som que do Dave Chappelle, não é? Yeah, it was a tough time. And I wanted to give up sometimes. I almost did give up, but then right before I gave up, I decided not to. But I made the call. They answered the phone. Hello? Dancing with the Stars. I said, not yet. Not yet. Yeah. Oh, if you see me on that shit, it's over. Trust me. My spirit is broken. If you see me waiting for them judges, getting critiqued on my cha-cha, fuck that. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Coutinho Vilhena é nosso convidado e, curiosamente, escolheu também ele o CCB. O CCB está na moda. Alguma coisa que tenhas visto aqui no CCB que te recordes? Não. Zé, desculpa ter tido tão pouco impacto. Mas eu vinha para aqui, tipo, estudar muitas vezes. Há muitas pessoas a estarem aqui. Sim, isto de detalhada, pá, está tudo aqui, à volta, sim. Os betos normalmente para onde? Param aqui. Pá, mas eu não sou beto. Eu, pá, quer tirar esse rótulo, tipo, os bumerangues são todos. Então, não, vamos desmistificar. Tu és de onde? Eu sou da Quinta das Conchas. És beto. És beto. Não, sou nada, isso é falso. Pronto, ok, eu percebo o que é que vocês querem dizer. Okay. Mas, sim. Mas não sou muito. Agora podem perguntar ao Pedro. Eu quero sair do mercado dos betos, está bem? Tu queres sair do mercado dos betos? Quero, eu não sou. Se quiseres. Chamo-me Carlos. Que é o nome. Devias-te chamar Santiago, não é? Para claro, ter mais propriedade. Podia, para ter uma loja de. Ou Rosarinho. Se bem que sendo uma loja. Não, isto é o nome de mulher, não sei se estás a saber. Rosário. Rosarinho, sim. Rosarinho é ótimo. É ótimo, é ótimo. Tenho uma prima chamada Rosarinho, sim. E tal, beta? Não, não, nada não beta. É. Curiosamente, não é nada beta. Mas se quiseres, podemos ir fazer uma desbaratização. Eu levo-te ali para Sintra e. Ah, sim. Deixo-te sim. ali no Cacém ou assim. Pois, tipo, ser agressivo. Não, pá, mas tenho medo, tenho medo. Olha, uma pergunta que nós adoramos fazer aqui neste podcast, que é esta. Qual foi o talento que ainda é desconhecido do grande público que tu viste ultimamente? Diz assim, gosto daquele miúdo ou daquela miúda? Pá, eu não sei se é desconhecido, pá, mas um gajo me fez rir muito, que eu não sei, que é o João Pinto, não sei se já ouviram falar. Sim, sim, sim. É um comediante que tem até os seus 40 e tal anos. Sim. O João Pinto Costa? Não, pá, não é sei. João Pinto só. Só João Pinto? Só João Pinto. Sim. Ia muito ao Comedy Club, não ia? Ia muito ao Comedy Club. Exatamente. Eu nunca o vi. Lá, viu agora aí há coisa de duas semanas. Uhum. O que é que aconteceu? Epá, nós comediantes, pá, temos todos muito... Pá, somos uns preconceituosos, no sentido em que, epá, agora vou lá ver e tal e coisa. E ele sempre me disse, João Pinto, anda aí a partir de casa. Eu pensei, pá, assim um senhor de 44 anos que não tem Facebook, estranho. Uhum. Epá, fui apanhá-lo numa noite, ali no Browns. Pá, eu achei aquilo inacreditável. O que eu pensei foi assim, amigo, eu fazia-te, eu, se eu fosse, tipo, a gente pegava naquele homem e o homem tinha aí um sol para o Netflix, um humor de observação atual, fresco, uhum. uma coisa inacreditável. E supostamente, pá, no meio do humor, poucas pessoas passavam para quem é que ele é, não é? Pois quer é. Dizer, dentro do humor sabem, agora a nível de grupos, sim, sim, sim. que não são comediantes, mas são grupos de humor, muito poucos sabem, e ele é inacreditável. Uhum. Tal como o Nuno Mesquita, pá, também, que lá está, são sim. desses que são incríveis em palco, incríveis, mas que... O Mesquita foi para a Alemanha, não foi? Sim. Mas lá está, pá, são duas vive pessoas pá, que não precisam. Na Alemanha, sim. São duas pessoas que têm amor à arte, pá, já vivem é. De outras coisas e não querem para nem precisam. Que eu também acho fixe, que acho que isto para viver do humor é uma tensão psicológica que só os pois. Malucos ou as pessoas que têm como primeira necessidade é que recorrem. Por acaso, o Mesquita foi a última pessoa que eu vi a fazer stand-up, assim, das menos conhecidas, sim. em que eu apostava mais. Assim, ele vai ser enorme. E de repente ele, de certa forma, abandona o stand-up. Pois é. Já viste? Já vi. Pois é. Andam tantas pessoas a lutar para ter uma carreira no uhum. stand-up e muitas vezes não conseguem, e quando há alguém que tem ali tudo sim. para ser um dos melhores, abandona. É o nosso Dani do humor. É. Sim, mas vê lá se eu agora para entrar aqui numa cena um bocado profunda. Mas isso. Que é uma coisa para que eu tenho andado, imagina, tipo, ainda não alcancei nada, mas o que eu sinto é tu seres o melhor da tua profissão ou um dos melhores e batalhares muito para isso pá, durante 10 anos, não sei se é o objetivo mais fixe de vida ou se é aquilo que te vai... Pá, imagina isto. Ele agora tipo, gosta muito pá, do humor e trabalhava pá, nos últimos 8 anos pá, para ser o melhor humorista de Portugal. E era, não é? Mas depois disso, fica refém pá, da profissão. Pá, e ser comediante, ter uma série de coisas que tu tens que cortar pá, na tua vida, como ires à rua para com os teus filhos, para não, para o Ricardo Aruz Pereira e o Bruno Nogueira, que são fenómenos muito sérios, têm uma vida muito limitada, sobretudo eles os dois, para mais o Ricardo, não é? Sim, mas olha que eu não sei se isso não será só, mais mito do que outra coisa. Eu há um tempo vi o Bruno Nogueira no Cascais Shopping com a mulher e a filha, altamente tranquilo, ninguém não sei, pá. Sentia com eu ele. Não pensei para muito sobre isso, percebes? Na boa, por isso. Mas o Nuno Mesquita, imagina, pá, faz uma coisa que gosta também. Tipo, acho que vive muito bem disto. Anda a viajar pelo país, não é? Quando vem a Portugal, faz ainda para tudo. É inacreditável. Uhum. É pá, e tipo, tem a vida dele, tipo, e está-se a divertir, não é? Nós temos muito, tipo, aquela ideia que somos bons numa coisa, que é um bocado fora, como o humor, e temos que seguir o nosso sonho, não é? Temos que ser os melhores naquilo, temos que aproveitar este nosso talento. É pá, sim, acho que sim, mas também não sei se é o mais importante para a vida, é aproveitar o nosso talento. Uhum. Não é mais fixe para ter uma família porreira, bons filhos que nos dão alegrias. Eu de repente sou um velho. Tens isso? Sim. O quê? Tens filhos? Tens uma família? Não. Ah, tá. Então eu tenho, achas? Mas tens uma namorada que alinha nos teus vídeos. Como é que tem. É essa cena? Ela peraí. Leva isso na boa? Ele tem uma namorada já... Quem é que tinha também uma namorada que alinhava nos vídeos? Era a irmã do Pedro. Ah, a irmã do Teixeira era, da Mota alinha nos vídeos. A minha namorada. Okay. Que alinha. É a tua namorada? Alinha. E é na boa? Sim, é pá. Sim, é na boa. Desculpa, é tirado do contexto, repara a pergunta dele. Alinha? Alinha. Sim, sim. Estamos a falar de quê? Isto é o quê? Ela não vai gostar de ouvir esta parte. Pois não. Não, mas ela pá, não curte muito humor. Não houve nada. Nem entrevistas, nem nada. Impressionante. Não houve? Não, pá, não gosta muito humor. Como é que a conheceste? Eu adoro saber isso. Conhecia, tipo, entre amigos. Foi, tipo, ela era amiga de uma amiga minha e aí fluiu. Nem sabia bem, tipo, o que é que eu fazia. Bem, isso acaba por ser fixe, não é? Não, ela tipo, não é mais fixe. Nenhum, tipo, ela não é terceira. Ela não sei exatamente. Que tu, gosta do Bo Burnham, vai ver espetáculos meus, gosta muito de mim, do Salvador e do Mota. Quando fazemos interação, está-se um bocado a cagar para o amor da observação sobre chinelos. Okay. Nem se identifica, gosta muito que eu aniquilo a fila da frente. Gosta muito para de improviso e de interação, mas não gosta muito disto do humor. E eu agora estou a viver nesta onda de... Pá, ela já faz vários vídeos comigo. Há alguns já com 500 mil pá, de visualizações no Facebook. E eu agora estou nesta guerra porque, pá, tenho que ter cuidado com isto, não é? Porque eu não quero ser conhecido como o comediante que só faz vídeos no carro com a namorada. Pois. No lugar do pendura. É estranho, não é? Pá, ninguém quer ser este gajo. Mas ela alinha, é fixe e pronto. E é, tipo, até dá porra. Isso, agora sim sumou mal. Tão sincero e tão verdadeiro. Não, tipo, até dar os vídeos. Sim. A nossa relação está tá sólida. Queria deixar isto aqui claro. Ok. Estamos bem é sólidos. É importante, é importante. Aqueles dois anos sólidos. Ok, ok. Já agora, recordar a todos que estamos a entrevistar o Coutinho Vilhena. Ele faz parte de uma geração de novos humoristas. Há pouco falaste do João Pinto, mas nós não ouvimos, na verdade, o João Pinto. Ora, aí está, um som do João Pinto. Primeiro peço desculpa por estar assim um bocado mais LinkedIn, quando isto se pretende que seja um bocadinho mais Facebook, mas a razão de eu estar assim vestido encarregado de educação é que eu vim do trabalho. É verdade, eu ando a trabalhar, se calhar até ando a trabalhar um bocadinho mais, inclusive fui fazer umas análises e o meu tipo sanguíneo diz que me dou para ristreto. Eu até fui dizer isto ao meu chefe. E ele disse, eu disse-lhe, pá, se calhar andamos a abusar, e ele disse, é pá, vai, mas é trabalhar, tu és um gandacalão. Eu disse, pá, o chefe, a mim não me interessa aquilo que você diz, interessa-me que eu esteja de consciência tranquila quando me vou deitar à meia da tarde. Sendo que sejamos honestos, realmente tenho gostado, esta semana tenho gostado um bocadinho a pegar. Tenho gostado um bocadinho a pegar ao serviço. Isto porquê? Porque estamos naquela semana e é no domingo, pá. É no domingo, pá. Isto vai ser no domingo que a gente vai agarrar aquilo. E há aquela ansiedade. Não sei se sou só eu, mas estou com vontade de me sentar no sofá e dizer, epá, ó Sofia, sai da frente, só faltam 130 horas para o jogo. Já comecei a planear as coisas com o tempo. Os putos vão para a avó, está feito. A mulher vai para a mãe também. Inclusive, estou a pensar, até ao domingo, trair a minha mulher. Isto para ofender a Deus. Não vá, estamos em maio, não vá aparecer a Nossa Senhora no feijó. E convém um gajo não correr risco, fechar as portas todas. E epá, pode acontecer, não é? Um gajo está a ver a bola, de repente aparece a mulher. E tu ficas naquela. E dizes, epá, ó sócia, se puderes, é assim, eu até, pronto, respeito a tua cena de ilusionista, não sei de onde é que tu vieste. E certo, consegues estar aí a flutuar e não sei o quê, e faz essa cena das operações de peito aberto com o coração a ti própria. Ainda por cima com risco, porque eu não consigo comer um caldo verde sem me cagar todo. E a gaja está de branco, mas ali é um branco do c***. E então, eu até respeito a tua cena, mas é assim, pá, estamos na hora da bola, não quer cá saber de segredos, nem quadrilhices, nem nada. Faz favor de sair, tens duas hipóteses, ou te pões a mexer, ou então tiras o jetpack, sentas-te aqui, pegas numa cerveja, vês a bola. O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Aí está, João Pinto, para o nosso convidado, contigo, Vilhena, poderá ser uma revelação, em breve. Tu há pouco dizias que admiravas muito Bruno Nogueira pela forma como ele tem gerido a carreira. Mas tu também não a tens gerido nada. É pá, mas eu não tenho nada para gerir. Porque não, agora tens, é fácil. Tens que quê? Quantos likes tens no Facebook? 30 mil? Mais? 100, 50? 100? 100? 100 mil likes. Claro que tens coisas para gerir. Sim. Mas há pouco nós começamos com o cientista do Facebook. Mas falámos disso. O cientista do Facebook disse muito pouco. É verdade. Tem de ser mais concreto. Tem de nos dar uma aula. Ensina-nos coisas. Pá, vamos falar disto, não é? Para que é para aparecerem esses 7 putos que percebem a minha ratícia do Mota e passam-nos que têm mais piada que não. Ok. Se bem que isso da piada tipo, é relativo, pá, quer deixar também já aqui uma questão, mas temos 10 minutos, que é, tipo, eu acho que a questão de carreira hoje é muito mais importante mesmo para do que o próprio talento, ou isso tudo. Isso depois, tipo, vem depois, que eu não acredito no talento, sou como o Ricardo, eu acredito pé no trabalho, e na tentativa e erro. Agora, eu acho que no Facebook é importante tu ires pela certa, não fazeres, pá, partilhas da tanga, que as pessoas se estão a cagar, estás a perceber? Coisas que não interessam para as pessoas, do género. Pá, há um ano para que não partilho malta. Reparem bem neste bife que eu comi, é incrível, neste restaurante que é a Dona Guida. Por exemplo, não é? Claro que às vezes é fixe fazermos um ou outro. Mas eu acho que num ano, tipo, a minha página te fez agora um ano para 100 mil likes. Consegui fazer isso porque vou muito para pela certa. Sou obcecado, pá, depois para trabalho como o caraças, tipo, acho que envelheci 2 anos, pá, neste último ano de vida ou mais. Não, se calhar, pá, que estupidez, pá, tipo, envelheci para aí 5. Neste último ano, pá, porque eu trabalho muito, eu levanto-me para as 9 da manhã, escrevo 2 piadas e um vídeo e sou eu que edito, realizo, correção de cor, texto, isso, pá, e tenho muito trabalho ali. Tudo autodidata, não é? Tudo eu, tipo, sem receber nada, que é uma coisa que o Ricardo também faz isso, pá, mas para a rádio, não é? Pois. Mas, pá, mas recebe por isso. Eu faço isso quase todos os dias, pá, para o Facebook, só quando tenho lá que estar, em espetáculos de empresa ou marcas, é impossível. Ok, tu ganhas dinheiro com os espetáculos de empresa, basicamente, e com os teus espetáculos e de com os espetáculos ao vivo, agora para com a rádio, pá, estou na cidade. Não fazes mais exatamente? Nada? Não, não. Ok, ok. Não, podias ser publicitário, podias... Não. Mas tem uma outra... Mas essas coisas dos vídeos e autodidata. Isto é, nunca tiveste um emprego para além disto? Nunca, nunca. Nem vais ter? Ok. Pá, acho que não... Pá, o que é que fazem os teus pais? Para a minha mãe é para terapeuta ocupacional, meninos de coisa, e o meu pai tipo é gestor. Ok. Já, não sei se já percebeste que eu agora tenho o teu tique, que é ok. Vou tentar não dizer mais vezes. Mas eu já não digo, estás a ver? Já não digo. Causa. Agora sou eu que tenho o teu tique. É verdade. Pá, isto é incrível, está a acontecer uma coisa. Tens algum tique? Tenho muitos. Dizer pá. Dizer pá, tipo. Sim, sim. Eu agora estou com ok, já viste? Agora só faltava este. Bem, mas eu na rádio, pá, no último episódio que foi com o. Foi com o Tiago Tencuri. Não. Foi com o Tiago Tencuri, com a Manzarra. Exatamente. Disse 27 vezes tipo. Ridículo. É incrível. Mas quando o Pedro diz mais tipo. Aí é que tu percebes. Pois mas, é. O Pedro diz mais tipo que tu dizes mais pá. Eu digo muitas vezes pá, sim. Mas outro dia falava com alguém que é possível tu corrigires um tipo destes. Sobretudo se avisares essa pessoa, olha, que estás a dizer muitas vezes. A pessoa então, normalmente corrige. Eu dizia muito ok, ele avisou-me e. E tu cortaste. Sim. Pois outro... agora na rádio estou a tentar tirar isso. Mas ninguém diz ao Hotel Saraiva de Carvalho que deve deixar de dizer pá de 40 vezes ali, por minuto. Não, pá, não tem ninguém que goste realmente dele e diz, olha, mas lá, não podes dizer sempre pá toda a hora. Olha, vais ver este vídeo teu, olha, sim, tens de tirar isto. Não. Pá, mas ele já é velhote, não é? Bem, e por ser velhote, já pode também... corrigir. Pá, sim, pá, mas já é assinatura, já é assinatura. Não tem amigos aí. Eu queria dizer isso, pá, que os amigos vão, pá, vão indo. Sim. E depois tu quando dás por ti. Boa, olha, uma pergunta que te quero fazer que me parece importante. Qual é a pessoa à qual tu dás mais crédito na sua crítica ao teu trabalho? Há alguém que quando fala para ti sobre o teu trabalho que tu dizes ok, olha, cá está o meu ok. Sim. Existem, te posso dizer só uma, tipo três pessoas, que são mesmo as únicas três pessoas para ter o valor. Três. Eu, o Salvador Martinho, o Teixeira da Mota e o Manuel Cardoso. Tudo o resto, isto agora pá, também vai soar para presunçoso. Mas amigo de amigo que me vem dizer no final do espetáculo, olha, devias, fala mais nestes temas, que é para chegar a toda a gente. Devias mudar o registro, devias. Epá, entro, percebo, sou sempre... Percebo o que é que estás a dizer, passou sempre falso. Concordo contigo, acho que vou por aí, mas chego a casa e não penso nisso, porquê? Não há ninguém que pense mais na minha carreira. Pá, eu tipo penso sobre mim e sobre as minhas opções. 12 horas para por dia. Puta, cheiro da moto, pensa 12 horas por dia sobre tipo a vida dele. Salvador Martinho é tipo a mesma coisa. Nós somos obcecados para pela nossa profissão. Somos demasiado, pá, tipo exigentes. Ou seja, tipo a opinião deles. Tem, pá, tem muitas bases e eu dou muito valor, sobretudo tipo, ao Salvador, claro, que já me deu dicas incríveis que mudaram completamente a minha postura em palco. Lembras-te de alguma? Lembro. O Salvador deu-me uma antes do meu solo, ali em janeiro, que disse: é pá, não tenhas medo, pá, de ser macaqueiro, não tenhas medo de ser muito mais físico em palco. Nós temos muito medo, porque escola do Bruno Nogueira, de ser tipo um gajo deadpan, se mandar as piadas. Sim, muito seco. Temos muito medo de parecer malucos do riso, somos muito em palco, somos muito parados. Salvador, pode me esta dica. Eu comecei tipo, a exagerar nos meus beats. Epá, e senti uma evolução nos últimos 6 meses em palco. Que lá estava, por não ter medo, pá, do ridículo. Não te assustou o palco? Não, pá, já não, já não. já quase que tenho, sou obcecado. Eu agora passar uma semana que não faço para stand-up, fico mal, dói-me quase. Bem, uau. Por isso é que o meu sonho era ter um comedy club e eu poder atuar 5 vezes para por semana, duas sessões para todos os dias, e ia para todos os dias para fazer 15 minutos e vivia disso. E as pessoas já sabiam, olha, o Carlos para costuma estar ali, vai entre as 7h20, porque lá às 8h30 tem que ir buscar o puto à natação, está ali às 7h15, para lá fazer 15 minutos novos. Portanto, vai lá ver. O meu sonho era esse. Eu não sei como é que ainda ninguém tem teve um comedy club decente. Que, por exemplo, fizesse um espetáculo de comédia só para turistas, assim às 7 da tarde. Sim. Não é boa ideia? Sim, mas se houvesse um comedy club, tinha que ter essa vertente. Claro. Sim. Volta e meia para contratar, ainda por cima agora para Lisboa, está muito na moda, com os Airbnbs e NBC, íamos buscar um comediante revelação, mas já bastante conhecido em Londres. Pagávamos-lhe uma casa no Airbnb com um patrocínio e ele ficava cá 3 meses para testar material para os turistas. Só no verão. Fazia um balúrdio. O comedy club estava a rodar, isso era tipo à quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Eram. Sendo que eu sempre dei esta nota de que é normalmente o humor está sempre associado a coisas, a espaços frágeis. É um bocado aquilo que tu também dizias no início. Mas é questão de imagem, é a coisa mais importante. Pois é verdade. E, por exemplo, os cartazes de humor normalmente são péssimos a nível de design, já reparaste nisso? Lá está, só que na nossa geração, tipo, isso já não acontece. Não, nós mesmos. Nós, porquê? Nós, pá, também somos gajos para que fazemos tudo. Eu edito, realizo, faço cartazes, faço edição, faço correção de cor, faço realização, coisa que tipo, a geração anterior, pá, não precisou disso. É só uma arma, pá, que nós temos, pá, também. Se bem que agora, por exemplo, o Cinel tem cartazes ótimos, não é? Não, sim, pá, lá está. Mas o Cinel, o Salvador, o Luís Franco Bastos têm cartazes incríveis, fazem uma gestão de imagem incrível. Por exemplo, olha, tipo, o Ricardo disse isto, pá, neste podcast, que era uma coisa, pá, que eu queria dizer, e nós, pá, falamos muito disto, que é o comediante, pá, não pode ser um poser, um gajo com o estilo, não é? Exato. Tem que ser uma, tipo, não pode ser uma estrela de rock, e eu percebo isso que ele quer dizer. Mas mesmo o próprio Ricardo, é o Ricardo, porque é uma gestão de imagem incrível. Porquê é que ele não tem Facebook? Tu não te lembras de uma polémica do Ricardo Araújo Pereira, em que fez um comentário no Twitter ou uma coisa, em que as pessoas lhe caíram em cima? Ele é um estratega em tudo. Qualquer aparição que ele faz é pensada e é bem feita. O Bruno Nogueira é tipo a mesma coisa, ou seja... Mas o Nogueira está no Facebook, por exemplo. Pois está, mas tudo o que ele faz, pá, vai pela certa. É, tu não te lembras de uma polémica dele? Sim, é bastante cuidadoso. Estou aqui a tentar lembrar-me de uma... E os tempos de ausência também são importantes. Os tempos de ausência. É. Parece que não, isso não é ser uma rockstar, mas é ter um cuidado com a imagem. Claro, claro. Não é ter esse aspecto que cuida muito o humorista, que é o aspecto... Não é rústico, mas meio coisa para que já meio, falaste aqui. Meio rude, meio... Sim, meio, sim. Tem de ter aquele defeito, não é? Não sei o quê, não, tipo... Eu acho que é tudo importante isso. É. Mas também não podes mostrar medo, não é? Sim, pá, eu não percebi essa questão agora, Alvin. Não, desculpa ser sincero e honesto. Está bem, está bem. Que há tanta gestão de imagem, de carreira, que depois pode ter ser artificial, não é? Tens tantos medos. Podes parecer para a calculista. Sim, lá está. Quando o Martinho diz, vai, faz as macacadas, tem a ver com isso, que é, não sejas à defesa, vai, go. Humor. Humor em Portugal. Humor. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido e tu ficas na história deste podcast para sempre. É. Giro. Que é, falhou a bateria. Tipo, ao menos isso, para na história. Portanto, se calhar as pessoas estão a ouvir este podcast ficam assim um bocado, então, mas porque é que houve este corte? Não é? Exato, não houve esta quebra. Nós achamos só que o tipo de estava demasiado a. Foi a nossa vertente de Coreia Intenso. Do Norte. Sim. Estava a falar demais, não é? Estava exaltado. Achamos que devíamos dizer que uma pausa. Há uma coisa que eu não sei se as pessoas têm reparado, mas nós temos jingles novos neste podcast. O nosso agradecimento não poderia ser mais, como direi, sentido do que este, que é agradecermos ao Gelpi do Bandex. Conheces Bandex? Conheço. A primeira vez que eu vi assim um do Bandex, assim um vídeo, era com aquela deputada do Bloco de Esquerda, que era a responder... Odete Santos? Não. Bloco há de ser... CDPCP. Ser a Mortágua? Não é nada a Mortágua. Como é que agora me esqueci? Não, pá. Porque era uma daquelas clássicas já da... Ana Drago. Ana Drago tinha uma... Já agora temos que falar sobre isso. Espera aí. Nós nunca falamos de miúdas aqui neste podcast, que é com um assunto que Que é fixe, não é? Okay. Não, é fixe. É fixe. Ok, espera aí. Com o rapaz para que tem namorado. Não, tudo bem, tudo bem. Bora, bora. Não faz mal. Não, que sou eu. Então, mas, e eu também, mas... Ah, pois. Então, adiante. Repara, figuras políticas... Na minha geração... És ir falar sobre isto? É. A Ana Drago... Para a minha geração, que é, tipo, era incrível. Era a cena. É. Uh-huh. A sério? Sim, sim. A Ana Drago era a cena. Para a minha já é a Mariana Mortágua. Tipo, Joana Amaral Dias. A Joana Amaral Dias também. A minha amiga, Joana Amaral Dias, também é, também é a cena para muitos. Mas, se quiseres ter com isso, quando há amiga, quer justificar uma coisa? Não, de todo. Olha o ambiente, há bocado mandaste aquela, agora estou a dizer mais. Acabamos de falar assuntos. Mas Joana Amaral Dias, pá, também não curto humor, ó, curto. Curto. Curto. E acho que tem bastante humor, diga-se passagem. Sim. Eu adoro o humor dele. Mas, espera. Quais são, então, na vossa geração, quais são as miúdas, assim, olha, do meio político, alguma? Rita Rato. É, a Rita Rato é político, incrível. Não. Rita Rato é muito... É muito vista a Rita Rato. Yeah. Carlos, é a tua vez. É, pá, do meio político, pá, não estou a ver. É tão televisivo. Quem é? Quem é a Catarina Furtado da vossa geração? Uma miúda que marcou imenso a nossa geração foi a Joana Duarte. Marca completamente. Sim. A Joana Duarte? Sobretudo, mas também agora que a voltou para o Instagram. Porque teve fora do Instagram? Não, só que ela agora tipo, é uma estrela de... para o Instagram. Ela é uma estrela de Instagram? Sim, eu até acho para que ela vive disso. Até. Sessões para a Austrália, não sei o quê. Sim, não é? Sim. Como é que é? Vai fazer sessões para a Austrália? Sim, tipo, e vive disso, sim. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Estamos basicamente nos instantes finais da nossa entrevista com o Coutinho de Viana. O que é que ainda... Te falta fazer tudo, basicamente, não é? Como é que te vês daqui a 10 anos? Epá, eu tipo, tenho uma ideia aqui um bocado romântica, que eu não sei se vai ser possível, que é, eu gostava de viver só na Comporta, numa casa onde, ao lado, tenho estúdios para a gravação, e eu estou lá 6 meses só a produzir conteúdos para a internet, tenho atores que vão lá ter comigo, um realizador bom, e eu, nos outros 6 meses, pá, faço espetáculos. Ou seja, estou 6 meses só a produzir conteúdos para a internet e para o YouTube e para os outros para 6 meses, pá, estou com o meu solo em tudo. Mas espera. E não sentirias falta de um circuito de comédia, por exemplo? Agora vou ali abaixo e vou ver comédia, como estávamos a falar há pouco do Comedy Club, que faz falta. A ti não te faz falta, enquanto comediante, ver outros comediantes ao vivo? Porque na Comporta provavelmente não ias ter um Comedy Club ao lado da tua casa, não é? Sim, sim. E então... Provavelmente ias ter de vir a Lisboa. Eu acho que. Não, claro, sim, pá, mas a Comporta vai também tipo é uma hora. Tipo, vim na rua, tipo, fazer para 15 minutos. Agora ver, pá, com o Netflix, eu agora de repente sou o gajo parvo, que é. Estou a tentar que haja público para o meu e não vou eu ver. Tipo, acho que com o Netflix, pá, consigo papar isso tudo. E era fixe mais portugueses terem de Salvador no Netflix. Pois. Agora, claro que era bom ter esse Comedy Club para eu vir aqui fazer, pá, mas se eu tiver a casa na Comporta, pá, não vou ter dinheiro para abrir um. Pois, certo, é, certo. É difícil. Certo. Qual foi a última cena que tu fizeste? Não tem que ser mesmo a última. Sim. E que teve mais visualização e que as pessoas comentaram mais. E que tu próprio... Porque às vezes há uma relação estranha entre aquilo que tu achas que vai dar e que tu gostas, não é? Escrevi este texto e acho que vai ser... E depois a reação das pessoas. Sim. E às vezes é perfeito. Isto vai ser um sucesso. E é mesmo um grande sucesso. Uhum. O que é que tu escreves? Isto acontece para quase sempre. É. Quando eu estou a exportar o vídeo, sei logo... Quantos likes é que aquilo vai ter ou não? Verdade. Quase sempre. Então qual foi assim, a cena que tu fizeste? Porque é com essa cena que nós vamos fechar este episódio. Pensa bem. Epá, agora o último que eu tenha feito, tenha batido mais, que não foi aquele que bateu mais de todos. Só vamos passar um minuto, não é? É tão difícil. Ah, ok, podemos passar dois. Eu faço sketches muito visuais, para deixar lá pensar um que resulte com som. Eu sou muito para o visual. Ok, então vamos passar sem... aqui revelares qual é. É com isso que nós vamos fechar. Que assim tens mais tempo para pensar. Está bem, giro. Não é? É melhor, é melhor. Ok. Olha, queremos-te agradecer o facto de teres vindo no dia de maior calor que deste ano, 2017, Portugal Continental agora. Teve. Nós ainda não sentimos, porque ainda não saímos aqui do CCB. É verdade. Mas vamos sofrer a partir vais de agora. Em Évora, eu vou pôr-me em Évora, sim. Alerta vermelho do distrito de Lisboa, portanto eu imagino como estará o... Vermelho. É verdade. Portanto eu imagino como estará o Alentejo. Isto é uma loucura agora com os alertas. É verdade. Há um 40 alerta graus em Lisboa. O que é mais importante, o alerta CM ou o alerta vermelho? São ambos vermelhos, se pensares bem nisso. É verdade. Portanto, se calhar o CM já fez um alerta CM com o alerta vermelho. Então pois entramos aqui numa inception qualquer. Não sei se repararam, durante o tempo que aqui estivemos, mas O que é que estão a servir aqui no bar do CCB no último dia? Uma jardineira. Pá, eu odeio jardineira. Eu vejo espanados com batatas fritas. Eu não como jardineira desde os meus 7 anos. Está uma senhora a comer a jardineira neste... Vamos perguntar. Está boa a... Salada russa e grão, não é? Não é nada jardineira. Está boa? Está boa. Está boa, porque é sempre tudo bom. Ah, ok. Costuma vir aqui? Vamos dar-lhe a notícia? Ah, então já hoje, sabe que vai fechar. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia, já sabe que vai fechar. Ah, certo. Vai mesmo? Vai. Mesmo? Vai mudar. Ah, boa. Portanto, salada russa, não é? Ok. O que é que a sua amiga, o que é que está a comer? Que está com o melhor aspecto, eu acho. Hambúrguer vegetariano. Ah, muito bem. Ah. Ok. Muito bem. É só hoje. Estamos a dizer tudo. Ambiente bonito. Ora, acabamos assim, fazendo mais duas amigas e acabamos este podcast com o Coutinho de Viena. Não percam, sobretudo agora nesta parte final, em que vamos colocar uma parte que o Coutinho de Viena escolheu. Posso despedir com uma frase? Queria agradecer muito o convite e acho que isto, para que vocês estão a fazer pelo humor, pela indústria, aquilo que eu disse que faltava, vai ter os seus frutos mais cedo ou mais tarde, porque isto vai ficar um podcast histórico. Acho eu. Lá a discussão, em casa eu não vou ao médico, fogo, mãe, que merda. Põe piripiri na língua. O que é esta cena do piripiri? Eu nunca tive piripiri em casa. O meu pai às vezes queria fazer um prato mais caliente. Nunca havia. Agora era eu que fazia uma asneira e o meu pai ao pingo doce. Deixa-te aquilo está fechado às 11 da noite. Depois uma coisa que eu penso, será que eles no México também dizem isto aos putos? Que eles metem piripiri em tudo. Aquilo é malaguetas logo nos banhos da sopa, é logo. E eu parece que estou a ver, tipo, imagina, tipo, uma família para a mexicana, da América do Sul, a mãe e o Ravi. E o Ravi está, ai, a madre, a tua madre é uma puta. Ah, Ravi, põe-lhe piripiri na língua. Bora, mais uma terça-feira. Adoro. E está Carlos Coutinho Vilhena. Quem já o conhecia sabe que está bem servido de comédia. Quem não o conhece é picar aquelas redes sociais da ordem. Cá está o cientista do Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ah, e por falar em redes sociais, nós também temos uma página no Facebook, onde aliás partilhamos semanalmente as ilustrações incríveis do Pedro Lourenço. Vale a pena espreitar. Na próxima semana teremos um convidado que nos tem sido pedido por montes e montes de gente. Portanto, de hoje a uma semana... João Quadros, no Com Humor Não Se Brinca. Epá, para mim é tudo muito matemático. Tudo bate certo. Eu adoro, pá, se há uma coisa que eu leio é science e tenho o combate à loucura do espaço, farto-me de ver essas coisas. E tudo bate. O que te pode arrepiar um bocadinho é o facto de tudo estar feito de uma maneira tão matematicamente correta. Existe uma fórmula quase para explicar tudo. Não há de ser. Não há de repente uma coisa no universo que age de uma forma inexplicável. Não há a fórmula. Olha, isto tem a fórmula estragada. Não há. Tudo se encaixa numa grande fórmula matemática. Pá, se me vieres dizer que há um que existe no outro universo, ou não sei o quê, seres capazes de criarem um universo matematicamente daquela forma, pá, se calhar há. Nós vamos. Eu gosto muito da história do Alien, do facto do último Alien, quando eles decidem, bora aí à procura do criador disto. É que nem se atrevam a perder isto. Mas é só na próxima semana. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor em Portugal. Humor não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca.